Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Tem uma canção que a gente cantou um tempo atrás. A gente vai cantar mais uma vez. E eu acho que todo mundo vai gostar dela, né? A gente canta com muita alegria, muito, é muito legal. Cheias maduras. Muito bom. Vamos lá, é o seguinte: o refrão dela diz assim, ó. Tu vive, estás em mim, não há nada em teu lugar. Preciso só de ti, teu amor me liberta. Nas palmas. Tu vive, estás em mim, não há nada em teu lugar. Preciso só de ti, teu amor me liberta. Quebrado estava, mas me encontrou. Pagou o preço e me resgatou. Das cinzas eu ressuscitarei. Pois salvação em ti encontrei. Meu amor não posso expressar. Te seguirei até o fim chegar. Aos teus caminhos eu olharei. E a graça eu viverei. Em ti, eu sou livre, eu te exalto. Thank you. necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol. Jesus, a doce voz ouvi, meu pecador, aceitei de coração. Jesus, meu Salvador, meu pecado sim, já na cruz pagou. E por graça sem igual, Jesus me resgatou. Gratidão em mim não há, por graça salvo sou. A Jesus sou devedor, pois já me perdoou. Meu pecado sim, já na cruz pagou. E por graça sem igual, Jesus me resgatou. Com Jesus eu tenho paz e tenho seu favor. Daqui me faltará, se estou junto ao Senhor. Meu pecado sim, já na cruz pagou. E por graça sem igual, Jesus me resgatou. Meu pecado sim, já na cruz pagou. E por graça sem igual, Jesus me resgatou. E por graça sem igual, Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Você pode dizer que o meu pecado ele apagou, venceu a morte e ressuscitou. Vamos dizer? O meu pecado ele apagou, venceu a morte e ressuscitou. O meu pecado ele apagou, venceu a morte e ressuscitou. O meu pecado ele apagou, venceu a morte e ressuscitou. O meu pecado ele apagou, venceu a morte e ressuscitou. Amém. Do amor de Deus, da palavra de Deus ao mundo, a começar de nós. Amém? Música. De pé nesse momento. Se estou forte, se seu filho para morrer em meu lugar. Declara, Deus me ama. Eu ressuscitarei, salvação em ti encontrei. Teu amor não posso expressar, te seguirei até o fim chegar. Aos teus caminhos eu olharei, livre na graça eu viverei. Em ti, eu sou livre, eu te exalto. Exalto o amor nunca acaba. Oh, oh, oh, tu vive, estás em mim. Não há nada em teu lugar. Preciso só de ti, teu amor me liberta. E se a noite? A noite escura está, tua mão me guiará. Você quebrou as prisões em mim, livre sou por amor a ti. Esse mundo há de passar, mas seguirei até tua face olhar. Em tua vontade eu viverei, no mar areia até ver meu rei. Em ti, eu sou livre, eu te exalto, te exalto. O amor nunca acaba. Oh, oh, oh, tu me estás. Não há nada em teu lugar. Preciso só de ti, teu amor me livra. A igreja, tu me estás. Mais uma vez, a igreja. Tu vives, estás em Deus te abençoe.